Marcos capítulo 2. Versículo 23 diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas, advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também sobre o sábado. Amém? Você pode sentar, meu irmão. Você pode sentar, minha irmã. Nós começamos lendo, dizendo a palavra de Deus, que Jesus estava atravessando as searas com seus 12 discípulos. Os campos, uma jornada, uma caminhada, um destino, e Jesus atravessando as searas com seus 12 discípulos, nos conta a palavra de Deus. São dias que nós lembramos, um ano que passou, e nos damos conta também que nós temos um ano inteiro pela frente. Amém? Você pode perguntar para a pessoa do seu lado, como você quer atravessar esse ano? Pergunta para a pessoa do seu lado, como você quer atravessar esse ano? Não precisa responder. Os discípulos atravessaram as searas da melhor maneira possível. Eles atravessaram, eles seguiram uma jornada na companhia de Jesus. E é evidente que você precisa, e eu creio que você quer, atravessar esse ano com a presença de Jesus, andando com Ele. Você não sabe o que vai acontecer ainda no dia 2, dia de amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo mês. Você não sabe o que lhe aguarda nesse ano, nós não sabemos disso. Mas uma coisa nós temos a convicção, que nós queremos passar por esse ano e atravessá-lo com a presença de Jesus. Amém? Que nós queremos segui-lo. Aonde ele for, nós queremos estar junto. Nós queremos andar, nós queremos atravessar com Jesus. Estava ele, Jesus, atravessando as searas. Seus 12 discípulos estavam junto com ele. E sempre que nós estamos atravessando algo, necessidades vão surgir. Amém? Muitas vezes, somente atravessar um dia, necessidades surgem. Passar uma semana, necessidades surgem. Passar um ano, então, muitas necessidades surgirão no ano que está chegando. Parece que as pessoas nesse dia comemoram muito, não é? Talvez, por um lado, aquilo que passou, porque passaram por um ano, mas talvez não se dão conta que há um ano pela frente, que muitos obstáculos, desafios surgirão, e nós precisamos da companhia de Jesus. Os discípulos estavam atravessando junto a Jesus as searas, e diz lá em Mateus, quando fala da mesma passagem, fala lá que eles tiveram fome. Essa é a necessidade no meio do caminho. Eles tiveram fome e eles então começaram a trabalhar. Jesus é aquele que ele nos abençoa nas nossas necessidades. Talvez quase todos de nós, se já temos idade, dependendo da situação, trabalhamos. porque temos necessidades, porque precisamos vencer algumas coisas, ou nossa família tem necessidade e nós trabalhamos, e aqui estão os discípulos em necessidade, e no meio da necessidade eles começam a trabalhar, eles começam a colher grãos para fazer comida, para se alimentar. Estão eles em necessidades, estão com fome, começam a trabalhar. E aí no meio do caminho diz que algumas pessoas da religião, da mesma religião que Jesus, da mesma religião que os discípulos, começam a questionar, a condenar, a interrompê-los, dizendo que eles estão fazendo algo que não é lícito. E aí Jesus lembra que no passado, um homem que era menor que Jesus, chamado Davi, cometeu não uma infração, mas duas. Rei Davi, a quem eles tanto queriam bem, a quem tanto eles falavam bem, e Jesus fala isso, que Davi comete duas coisas que poderiam ser julgadas como ilícitas. Diz que ele entrou na casa de Deus, e só quem podia entrar no templo tinha que ser sacerdote. Davi não era sacerdote e entrou dentro do templo. E aqueles pães que eram trocados semanalmente, de 7 em 7 dias, e que somente os sacerdotes podiam comer, o rei Davi também comeu deles. E aí Jesus está lembrando, vocês estão me acusando, porque no sábado nós estamos trabalhando, estamos colhendo, estamos comendo, mas vocês não falam nada lá no passado de Davi, o rei, que entrou no templo, que não podia entrar, e que comeu os pães que só os sacerdotes podiam comer. O que estão fazendo esses homens da religião, nesse momento, tentando interromper a caminhada dos discípulos de Jesus? Nós falamos que obstáculos acontecem. Quando o irmão Eduardo leu lá em Gálatas, também lá o apóstolo Paulo estava dizendo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E no versículo 7 ele dizia, vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem vos impediu? Vós corris bem. E agora os discípulos estão andando, estão junto com Jesus, e parece que tem alguém querendo interromper a caminhada deles, a jornada. Talvez nesses dias, você está andando com Jesus, e talvez desafios, obstáculos, situações, pessoas, também estão tentando te impedir de correr. O apóstolo Paulo diz, vós corris bem. Mas alguma coisa apareceu no meio da jornada, no meio do caminho, que os estava impedindo de correr. E lá em Gálatas capítulo 5, o que impedia eles, é que eles já haviam sido entregues suas vidas para Jesus, haviam sido libertos, estavam livres, tinham apenas a Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, mas algumas pessoas, de dentro de casa, de dentro da religião, vieram e disseram, não, é necessário ainda obedecer o Antigo Testamento, é necessário ainda obedecer às leis. E o Antigo Testamento simbolizava uma aliança com Deus, para os judeus, aonde o menino ao 8º dia tinha o seu órgão genital circuncidado. Se fazia uma cirurgia. Aquilo era algo instituído por Deus. Uma aliança de sangue. O sangue era derramado. E aquilo era um sinal de uma aliança com Deus. Quando Jesus veio e derramou o seu sangue por nós. Aquele sinal apenas anunciava essa aliança perfeita. Que Jesus entregou a vida dele por mim e por você. Amém? E agora pessoas vêm lá em Gálatas 5, o apóstolo Paulo está dizendo que ainda estão querendo colocar as pessoas para continuar se circuncidando na aliança antiga. E aí o apóstolo Paulo diz, se vocês deixarem se circuncidar, vocês estão decaindo da graça. Vocês estão perdendo a graça. Vocês estão voltando para a lei. E deixando a graça, deixando a misericórdia, deixando o amor de Deus de lado. Quem vos impediu de correr? O apóstolo Paulo falou. São dias que vêm pela frente. E situações vão tentar nos impedir de correr. Você está correndo bem? Está andando com o Senhor? Está passando por obstáculos, por situações? Anda com o Senhor? Situações que vão vir. Diz aqui na palavra de Deus que algo tentando interromper a caminhada deles, não vinha de fora, mas vinha de dentro. Às vezes, algo que nos impede de avançar, de correr, às vezes não vem de fora, às vezes está dentro de casa. Da própria religião de Jesus, aqui estava essa acusação, essa ordem de continuar sob a lei, impedindo eles de correr. Jesus está repreendendo esses homens. Jesus está colocando novamente seus discípulos no caminho. Estão atravessando as searas. E nós sabemos que nesse momento estão 12 andando. E nós sabemos que não foram os 12 que chegaram. Mas um deles ficou pelo caminho. Um deles caiu pelo caminho. Um deles foi impedido, não porque guardava o sábado, mas um deles foi impedido por causa da ganância, por causa da avareza. O que interrompeu um homem de continuar atravessando situações junto com Jesus? Foi a ganância, foi a avareza, foi a deslealdade, foi a traição, foi uma ambição que o separou de Jesus. Aqui homens estão apontando, né, tentando fazer com que eles parem. O que tenta nos impedir, né, de caminhar, de avançar? A Bíblia fala que nós temos 3 inimigos. A nossa natureza humana, a nossa carne, que ela quer nos acomodar, que ela quer nos afastar de Jesus. Que ela quer fazer com que nós olhemos para nós mesmos, para as nossas necessidades, e paramos de olhar para o Senhor, para andar com Ele. Um outro inimigo que a Bíblia fala que está constantemente tentando nos impedir de avançar, nos impedir de correr, de andar. O outro inimigo é o próprio Satanás, o diabo. Ele com suas tentações, se alguém dá margem para ele, se alguém começa a ouvi-lo, para de correr, para de avançar. O outro inimigo que a Bíblia fala é o mundo. O mundo, a carne e o diabo. O sistema do mundo, a estrutura, não é? A gente sabe aí que, por exemplo, se em determinada situação, as pessoas aparentemente se dão melhor se mentirem. A estrutura do mundo oferece talvez uma saída que, se as pessoas mentirem, elas se dão melhor. Mas a palavra de Deus, ela fala para nós que o pai da mentira é o diabo. E ele está tentando, o mundo, o diabo e a carne, tentando paralisar aqueles que estão atravessando situações junto com Jesus. Quando Jesus fala de Davi, Davi não estava sozinho, não é? Naquela acusação que os homens fizeram contra Jesus, e quando Jesus fala de Davi, Jesus diz que ele teve fome, que ele teve necessidade, que ele estava atravessando situações e que quando seus companheiros, versículo 25, estavam juntos, Davi precisava fazer algo por aquelas pessoas. Você tem pessoas na sua volta, pessoas dentro da sua casa que você pode ajudar. Pessoas no seu trabalho que você pode ajudar. Pessoas na sua escola, no seu bairro, na sua vizinhança. Davi tinha companheiros. E ele precisava ajudar esses homens. E aonde que ele vai buscar solução, socorro e ajuda? Diz que ele entrou na casa de Deus para buscar ajuda. Talvez você chegou aqui nessa noite, talvez não por uma necessidade própria. Mas talvez ficou alguém lá na sua casa, na sua família, na sua vizinhança. Alguém que você sabe que tem necessidade. Os companheiros de Davi, tal como ele, tinham fome. Estavam também atravessando uma situação, tinham fome, e eles precisavam de uma solução. Versículo 26 diz como ele entrou na casa de Deus. Você veio para a casa de Deus, entre outras tantas coisas, para louvar, para adorar, para bendizer, para agradecer, mas é na casa de Deus que você encontra a solução para os seus problemas. Amém? Você quer ajudar alguém? Alguém em necessidade? Ficou alguém em luta? Está alguém em tribulação? É da casa de Deus? Jesus simplesmente, ele estava na companhia dos seus discípulos e eles próprios trabalharam para sair de uma situação. Os discípulos, eles precisavam fazer algo. Mas a companhia de Jesus permitia, possibilitava que eles resolvessem o seu problema. Já quando Davi está aqui, não é simplesmente, não é somente a companhia de Deus, mas eles não trabalharam. Nesse momento eles não tinham como trabalhar, é uma situação diferente que eles estão vivendo, e Deus os abençoou da sua própria casa. Há situações que pela companhia, que pela presença de Jesus, que pela bênção de Deus, nós conseguimos vencer. Eu creio que você, nesse ano que inicia, uma das coisas, se você tem idade, se as circunstâncias te permitem, uma das coisas que você quer é trabalhar. Amém? Quem quer trabalhar esse ano aí? Levanta a mão. Olha aí. Amém? E você sabe que para isso precisa da companhia de Deus. Ele está por perto, no seu trabalho, aonde você estiver. Mas talvez esse ano também situações podem surgirem que o seu trabalho, que o seu dinheiro, que a sua força, que a sua inteligência, que o seu estudo, que a sua profissão não resolva. Davi era um homem treinado em guerras, um militar poderoso, um grande rei, inteligente, mas aqui ele está dentro de uma situação que ele não pode fazer nada. Ele está vivendo uma situação agora que ele está dependendo da graça, dependendo da casa de Deus. E aí na casa de Deus, versículo 26, como entrou na casa de Deus e foi sanado o seu problema e foi curado, encontrou solução, não tinha o que fazer nessa circunstância se não depender de Deus. Pode ser que você tenha entrado aqui nessa noite vivendo uma situação que você não tem o que fazer, dependendo unicamente da sua entrada aqui, e se colocar, se derramar na presença de Deus, e pedir: Deus, faz algo por mim. Deus, o que eu mais preciso está fora do meu alcance. Se dependesse do meu trabalho, da minha renda, talvez você pudesse dizer: eu encontro solução. Mas nessa noite eu entrei aqui precisando de algo que na tua casa tem. Algo que eu não posso fazer por mim mesmo, a não ser clamar ao Senhor. Esse homem entra aqui, Davi entra na casa de Deus, com seus companheiros, atravessando uma situação, tendo necessidade, com fome, e foram abastecidos na casa de Deus. Você pode falar por mão do seu lado? Você vai ser abastecido na casa de Deus. Amém? Deus vai te suprir. Deus vai te abençoar. Deus só não vai fazer isso quando aquilo que nós estamos pedindo para Deus é o nosso próprio dever. Quando os discípulos estavam com Jesus, eles precisavam trabalhar para comer. Quando Davi entra na casa de Deus, a situação não lhe permite trabalhar e igualmente ele sai abastecido por Deus. Aquilo que cabe ao homem fazer, ele precisa fazer. E aquilo que ele não pode fazer, ele clama a Deus, porque Deus é perfeito em fazer a sua parte. Amém? Nós talvez muitas vezes não somos perfeitos em fazer a nossa parte. Mas Deus é perfeito em fazer a parte dele. Sabe quando esses homens estão aqui dizendo que não é lícito trabalhar ao sábado? Um dos impedimentos, talvez, que algumas pessoas por aí tentam fazer com que aqueles que andam com Jesus parem, não é? Exigindo uma série de regrinhas, lá em Colossenses 2,16, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Amém? Talvez ainda nesses dias, ainda existem pessoas por aí tentando impedir que nós continuamos correndo, tentando nos atacar, nos impedir, e muitas vezes com leis que já foram superadas, que já foram cumpridas, que já foram aperfeiçoadas, que já foram transformadas. E lá em Colossenses 2,16 diz que ninguém vos julgue por causa de sábado. Amém? Você já foi incomodado, irmão, por alguém para guardar o sábado? Se você já foi, levanta a mão, só para fazer uma pesquisa aí. Ou não muitos, né? Já teve pessoas que disseram para nós, né? Ah, se você não guardar o sábado, você não está agradando a Deus. Nós escolhemos um dia para agradar a Deus, amém? Ou nós que servimos ao Senhor, todos os dias são do Senhor. Mas alguns têm experimentado isso, e a palavra de Deus diz que ninguém vos julgue por causa de sábado. Há uma palavra também lá em 1 Timóteo, se você puder abrir sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Se alguém incomodou você para guardar o sábado, talvez também o tenha incomodado para deixar de comer certas coisas. As mesmas pessoas que falam que tem que guardar o sábado, dizem que a gente não pode comer carne de peixe com couro, e realmente era uma lei, uma proibição do Antigo Testamento, que não pode comer certas carnes, né, nem carne de porco. E lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz assim, deixa eu pegar o pedaço dele, né? Vai ter que ser do versículo 1 em diante. Capítulo 4, 1. Ora, o Espírito afirma, 1 Timóteo 4, 1, expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinadores de demônios, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com as ações de graças pelos fiéis e por quantos conhece plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? A palavra de Deus diz, né? Que pela palavra de Deus e pela oração, tudo aquilo que nós comemos é santificado. Colossenses 2,16, baixando um pouquinho, 2,21 diz assim, 2,20, Colossenses 2,20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina de homens, porque todas essas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém? Você está vendo, né? Uma série de situações, o apóstolo Paulo falava da circuncisão. Em Colossenses ele fala de algumas pessoas, ah, não faz isso, não faz aquilo, não toca naquilo. Em Timóteo dizendo, ah, não come isso, não come aquilo. Ou em Colossenses de novo, capítulo 2, falando, ah, tem que guardar o sábado. Quantas coisas desnecessárias. E agora aqueles homens de dentro da própria religião estão dizendo para Jesus que eles não podem trabalhar no sábado. No meio da necessidade, que eles não podem comer, que eles não podem buscar seu sustento, com leis. que Jesus condenou aquelas leis, aquela postura deles. Andando com Jesus, os discípulos, atravessando a seara, no meio de necessidades, mas o Senhor estava ali para impedir que eles fossem desviados, impedir que eles fossem obstaculizados de continuar caminhando. Gálatas 5, ele diz, quem vos impedir de correr, né? Corris bem, mas ali adiante se desviaram. Alguma coisa os impediu de andar? Ensinos errados, coisas que nos impedem de caminhar e de andar. Você pode pensar um pouquinho? O que que está tentando te impedir de andar com Jesus? Talvez você lembre um pouco um tempo passado e diz, naquela época eu corria bem. Naquela época, como Davi ajudou seus companheiros, naquela época eu conseguia ajudar pessoas. Mas agora, você pode estar vivendo um momento que não esteja ajudando nem a si próprio. Coisas que querem nos desviar. Coisas que querem nos atacar. Nos impedir de correr. Nos impedir de avançar. E temos, como a gente tem falado nesses dias, não é? Talvez a palavra que você mais ouviu, de ontem para hoje, é sobre um ano novo. E nós temos um ano novo, um ano que começa. E certamente surgirão desafios, obstáculos, que vão tentar nos impedir de avançar, nos impedir de correr. Mas nós não vamos deixar, amém? Nós vamos continuar andando com Jesus. Quero convidar você a colocar-se em pé. Quero convidar você a orar. Você pode curvar sua cabeça. Você pode pensar um pouquinho. A situação que você está vivendo atualmente na sua vida, alguma coisa está te desviando, te impedindo de avançar? Talvez no dia de hoje você possa se dar conta que está paralisado. Talvez aquilo que te parou não foi de ontem para hoje, mas talvez de algum tempo, alguma coisa te impediu de correr. E o apóstolo Paulo disse, vós corrieis bem. O que vos impediu, e ele diz, de obedecer à verdade, o que vos impediu de correr, de avançar? Você está pensando nesse instante? Se tem alguma coisa te paralisando, talvez não tenha, mas talvez queira te paralisar. Alguma coisa te incomodando já há dias. Alguma coisa te tentando desviar. E Deus tem um propósito na tua vida. E Deus quer cumprir a sua promessa na tua vida. E aqueles que estão na tua companhia, como estavam na companhia de Davi, talvez estão necessitados na tua volta. E você sabe que da parte de Deus, a solução, que da parte de Deus a provisão, que da parte de Deus a sustento, e Ele quer te sustentar. Não dê ouvidos àqueles que querem te paralisar. E se você corre, não dê ouvidos àqueles que querem te fazer apenas caminhar. Não dê ouvidos àqueles que querem te colocar numa marcha lenta. O apóstolo Paulo diz, vós corris bem. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Gálatas 5, ele falou. E ele quer que você continue assim. Um ano novo, um ano que começa. E você é quem vai escolher nesse ano se você apenas vai caminhar, se você vai caminhar muito lentamente, ou se você vai correr nesse ano. Teu coração está dizendo algo para Deus nesse instante? Talvez nesse instante você pode dizer: estou muito cansado para correr. Talvez algumas pessoas, elas estão talvez até pensando em andar para trás, recuar. Mas Ele tem te chamado para ir para frente, para não deixar que nada te tente paralisar, nada consiga te paralisar. Você pode dizer para Jesus nessa noite: Senhor, nesse ano eu quero ser um vencedor. O apóstolo Paulo disse: eu completei a carreira. E você poderá chegar ao final de um ano e dizer: Deus, eu completei a carreira neste ano. Assim como os discípulos atravessavam a seara na tua companhia, eu quero atravessar este ano na tua companhia. E assim como nas necessidades eles foram abastecidos, se o Senhor estiver comigo, eu estiver com o Senhor, eu vou chegar ao final desse ano abastecido. E assim como Davi, aqueles que estavam em sua companhia chegaram também ao seu destino abastecidos. Talvez você esteja lembrando nesse instante pessoas, amigos, familiares. E assim como o rei Davi pôde ajudar seus companheiros, amigos, soldados, você pode ajudar pessoas. Talvez pessoas que estão até mesmo sob a tua liderança. E você poder chegar ao final de mais um ano, abençoando muitas pessoas. Se você nessa noite, você quer disparar, você quer correr, você quer avançar, quero te convidar a levantar sua mão. Quero te convidar a convidar Jesus para andar com você. Te convidar a dizer para Ele que você vai andar na companhia dEle e na direção dEle. Aleluia. Pai, nós estamos agora com nossas mãos erguidas, declarando que nós queremos avançar, declarando que nós queremos correr, declarando que aqueles que estão na nossa companhia serão abastecidos, declarando que quando nós não tivermos o que fazer, é na tua presença, é na tua casa que nós vamos encontrar sustento. Declarando que quando depender de nós, como dependia dos discípulos, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer a nossa parte. E por causa da tua bênção e da tua companhia, nós seremos abastecidos. E como diz a tua palavra, nós seremos mais do que vencedores. Pedimos, Senhor Jesus, tua graça, teu favor, a tua bênção. E queremos ousadamente declarar que o Senhor pode pôr pessoas na nossa companhia, como estavam na companhia de Davi, porque nós vamos correr para a tua casa, para ali encontrar provisão, para ali encontrar sustento, para ali sermos abençoados. Dá a Deus um ano de vitória. E nós queremos nesse ano, com nossas mãos erguidas, nós declaramos que nada vai nos impedir, que nada vai nos desviar, que os obstáculos serão superados e que nós andaremos com o Senhor, e assim como os discípulos, nós vamos atravessar, e nas nossas necessidades o Senhor vai nos abençoar, e chegaremos ao final de mais um ano abastecidos pela tua presença. Te agradecemos, Pai, por essa noite. O Senhor dá a direção, o Senhor dá o rumo, e nós vamos atravessar na tua companhia, debaixo da tua boa mão, em nome de Jesus. Amém e amém.